Inferno, um Bravo 92, papá, o mesmo destino, e o estimado de pouso dessa nave é 15 Corvette. After the landing, the Charlie, on the short final, climb up and wait. Câmbio opção para 2.10 mais, leve a minha chance de direito. .500, copiado aqui no Quebec Terra. Whisky Zulu, informo que recebo altimetria de 2 mil pés. Confirmo se está mantendo 1.500. Ajustado, botou 16.500 pés. Tango Victor, Índia Juliette, boa tarde, autorizado Cairo Lorenzo, no meu pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle em 199.8, a torre 198.95 e aciono padrão 0160. Lima Papaquilo, desça para 4 mil pés, chegada Monte, ajuste no 0160. 0 único a bordo, parte 4, acionamento, taxi, decolagem, torre 118.95, ajuste no 0.16, bom voo, Victor, Índia, Juliette. Bom, 2.0. Run 589, clear to take off, front 310, wind 130 degrees, reef 11 knots. Kilo Romeo Oscar, até o regresso. Só confirma o IOBT, de Leste de Azul. O nosso patrono vai descer para 2 mil pés, ajuste no 0.16, reportar no localizador. 2 mil, reporta localizador, o gol 1.9, patrono. Vai descer ao 060, voo no 322, chegar a Mari. 060, chegar a Mari, voo no 322. Objeto 6723, desça para 2 mil pés, ajustar no 0.16, reporte estabilizado. Para 2 mil, no 0.16, para reportar estágio 6723. Sarezo 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível 260, decola da 1.0, curva direita, no perfil da saída Gole, Eval, após direto Vitória da Conquista. Controle em 119.8 e aciona 5.4.17 no transponder. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento na remota no 4, passaria 2230. Salor de Pacher, and this 589er, crossing 19ers. On this 589, Clive mantém 3-4-0, informe da Elder Pacher, that's clear. We are here to climb and maintain play level 340 and the 589er. Patrone, Whisky Zulu, corredor de Calaco, pronto a rotatória, visual 417. Mantenha pronto a rotatória e para ingressar no circuito, Whisky Kilo Zulu, torre 1895. 1895, eu tô falando com a sala S, eles também estão me informando que só teria para 1h30, 13h30, ok? Poderia entrar em contato com a sala S? Silente, vai manter o 1500 pés, pode parar e ingressar no corredor Interlagos. Zero, 120 com 12 autorizados. Boa noite, 24, boa tarde. Esse é para o nível 070, chegada a Mari. Mari, 070. Desça para 2 mil pés, autorizado LS, resposta blindada. 2 mil, porta da estação blindada, 144. Bom, não, não, não, já está autorizado para 24. Salvador, boa tarde, objeto 5728, centro da Oscar, autorização Recife 330, na escuta, pronto para 4. Webjet 5728, boa tarde, autorizado a Recife, nível 330, via pelo Whisky 58. Decola da 190, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 199.8 e aciona 5435 no transponder. Afirmativo então, autorizado 330, Recife, via pelo Whisky 58. Decola da 190, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 119.8, controle. 5435, o transponder 5728. Cotejamento correto, confirmando posição de número 5? Afirmativo. Sim, chame pronto, pushback, acionamento. Webjet 5728. Chamarado, 5728. Lima, Papafilo, controle Salvador, prossiga. Aquilo modificado aos 1450, prossigo para 1.500 pés, 1.016 ajuste, proa da rotatória. Boa tarde, gol 941, estabilizado, é que foi da 1-0. 941, avistado, pouso autorizado, 120 com 11. E pouso 1-0, gol 941. Tiro Zulu, solo 50, backtrack até, até o pátio 4, reporte 14, a pista 17 livres. Júlio, após o Zulu ingressar, tá autorizado. Táxi até ponto de espera da 1-7. Vamos 328, redução para 2-1-0 nós. Isso é para 2 mil pés, ajustado em 1-0-1-6. 0-1-9. Essa é para o 060, 3566, chegada a Mari. 060, chegada a Mari. Vamos 328, desça para 2 mil pés, ajustado em 1-0-1-6. Redução para 2-1-0 nós. 2 mil pés, 1-0-1-6, 2-1-0-9, o gol 1-3-2-2. O 1-9-2-4, descida para o 050. 050-9-2-4. Interceptando o localizador, web 6723. 6723, complete a aproximação, torre 1895. 1-1-18-95, como é que é? Lima Eco Delta Alfa e após Bidev, Bravo Índia Delta Eco Vitor. Salvador, boa tarde, AeroJet 6723, está estabilizando ILS na pista 1-0, trem checado Capa Vista. Gente, Web, número 2, conta a aproximação e formar de pista livre. 1-3-5-5, só confirmando a aerovia Peruíski 50, chame pronto no 01 no pushback saneamento azul 4089. E é o Peruíski 50, chamará para pushback acionamento 4089 no azul. Whisky Kilo Zulu, pronto, copy. Autorizado Cairo Lorenzo, no mil pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle 199.8, torre 198.95 e aciona 0162 no transponder. Passou o Aftermarket, trem checado, aguardando pista, web 6723. Voo 1941, no solo 53, direita 121.9, solo livrar, bem-vindo. No POB, agora transfere torre 118.95 para acionamento táxi e decolagem, o ajuste no 0.15, bom voo, Whisky Kilo Zulu. São 3193, bom dia, Galeão 300. Um minutinho para a cópia, prepare a Dael Leda Bidev. Ok, pois autorizado na 1-0, web 6723. 3193, copia. Autorizado Galeão, nível 300, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta, up é November 857, segue como rota do plano. Controle 199.8 e aciona 5436 no 3 pontos. Cotejamento correto, confirme apenas o portão. Gente, 1-0, chame pronto, pushback, treinamento, tanto 3193. Muito obrigado, igualmente. Igualmente. Salvador, muito boa tarde, Lima, Papatio. O Vitor e a Juliette, decola de imediato. Autorizado, 120 com 11. 2230 para o táxi com 4-2 a bordo, atendendo Salvador, 4 horas e 10 minutos. Passaredo 2230, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0. Ponto de espera torre 118.95 e o ajuste no 0.15 agora para um voo. Autorizado então pela Juliette Alfa Juliette após o ponto de espera 2195, convite 2230, ok. Bem-vindo. Ok, para o solo e uma boa tarde. Passaria do Juliette, posição 7, boa 941. 7198, grato, até a volta, Juli. 3144, pouso autorizado na 10, 120 com 10, formação de tráfego, decolou de uma pista auxiliar, não interfere. O 3144. Afirmativo, livre pouso na pista 1-0, tá 3-1-4-4, visual com traço para a direita. Passe para Papatango, Vitor Índia Juliette. E que vai ingressar, já está agora na Alfa, vai ingressar via Juliette para o gate de número 1111, ok? Na minha escuta, se preferir, está autorizado o acionamento na posição, aguardando apenas para o push. Afirmativo, está aguardando então. Gente. 4, vai descer para 2 mil pés, ajuste no 015, reporte no localizador. 2 mil pés, reportará no localizador do 924. 767-232, escuta. Afirma, está na escuta, Táxi via Alfa Juliette, posição de número 11, 1-1 no pátio principal. Alfa Juliette, 1-1 no pátio principal, sente grave. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia, retaguarda. Está autorizado para o pushback, acionamento, chame táxi. Afirmativo, está coordenando com solo aqui após a passagem, está autorizado 728. Solo Salvador, muito bom dia. Boa tarde, Gol no 754, informação ótima. Gol no 754, boa tarde, Campina Grande 390, é o segundo para a cópia. Aguarde aí, por gentileza, prepare a PUCA, transição Zipar. PUCA Zipar, mas só escuta, Gol 1754. Papá, uniforme, Mike, uniforme, pronto, cópia. Autorizado Goiânia, nível 260, via Zulu 17, até Formosa, Foxtrot Romeo Mike, após Upper Whisky 10. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída gole, transição Ofito. Controle 19, decimal 8 e aciona 5432 no transponder. Confirme o pátio. Gente, pátio 5, transfere torre 1-8, decimal 9-5 para acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Solantan 3-1-4-4, livrando essa escuta. Webjet 5728, na escuta. Afirmativo, prossiga. Tem condições de aguardar apenas o ingresso da Airbus da TAM, que vai prosseguir para o 09 e após iniciar o pushback acionamento, por gentileza? Claro, afirmativo. Grato. TAM 3144, táxi Alfa Juliette para o gate número 9, agilizando, por gentileza. Alfa Juliette, portão 9, TAM 3144, vai agilizar. Obrigado, Juliette. Zero para a simultânea com o tráfego na 10. Afirmativo, informará o final de 3 mil, as portas sigam 3 para a tarde. Alfa Vita Vigilante. O Lima vai para aquilo, solo agora ao 00, direita, parte 5, frequência livre. Passarei 2234. Passarei 2230, solo agora, correção, decolada agora ao 00, controle 198, transfere. 098-2230, bom dia. Não transponder. Autorizado, conforme Campina Grande, nível 390, rota plano de voo, Upper Zulu 10, Neuma, direto Campina Grande, decola da pista 10, curva esquerda, pouca transição de par, 119, decimal 8, é o controle de saída, 5444, voo 1754, estamos na posição 3. Sente no 03, chame pronto, pushback, acionamento, gol no 754. Quando pronto, gol no 754, muito obrigado. Objeto 5728, autorizado para o pushback acionamento, chame táxi, muito obrigado pela colaboração. Boa nada, autorizado pushback 5728. Alfonso autorizado no 328. Filho do Lula, decolado Salvador agora, 01, novamente, controle 198, bom voo. 198, grato. Filho do Lula. Controle do São Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango, o Whisky Kilo Zulu. Boa tarde, Whisky Kilo Zulu, no meu pé, Coelho Axé, pode chorar na barra. Aquele 2500 autoriza, senhor? Confirma. no destino? Cairimes? O ex-quilos voo inicialmente pode voar direto Cairo Lourenço, porém vai mantendo mil pés aí e quando possível será autorizado. 7, mantendo mil. Valentina Milha, da Pinada, da Ana Zero. Ok, informa o seguinte, tem um contrato agora passando Duna, um outro Boeing. Condição de agilizar, para se encaixar com o número 2? Afirmativo, agilizando a Alfa Victor Juliette. Está autorizado, continua a aproximação no 7 e aguardo instruções para o pouso. Aguardo o delivery pouso, Alfa Victor Juliette. Boa tarde, obrigado. Excelente. Bom, atraso por reportar, Victor Juliette, apenas o tráfego do Juliette Quebec Kilo, realizando o PQD em Veracruz e chame o mesmo em 1, 2, 3 passos quentes para a coordenação. Ação, aguardando as instruções para o pouso, informa o tráfego Charlie 1950, provindo do setor norte para o pouso na pista ciliar, aproximadamente a 2,5 milhas. Ok, cuidado da aproximação, aguardando as instruções para o pouso. 1924. T28, Sol 03, direito 21, décimo nome do Sol Livrar, bem-vindo. Obrigado, 328. O esquilo do Lua autorizado 2500, reposta atingindo. Pista, notícia boa. 720 com 10. Livre pouso, Alfa Victor Juliette. Reposta para o lançamento, que é daquilo. 1, 2, 1, 9. 328, boa tarde, táxi via Alfa. Reporta antes do táxi via Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. 1, 3, 2, 8. Quatro vento 120 graus com 11, pouso autorizado, pista no zero. Guilherme, solo 05, backtrack autorizado, reporte no set livre. Aproximação 3566, torre 1895. 1895. Autorizado, chame táxi azul 4089. Gol no 328, ingressa via Juliette, posição de número 8. Via Juliette, posição número 8, nota 228. 2500 é o Whisky Kilo Zulu. Reporte para a descida, Whisky Kilo Zulu. Passaremos. Salvador, 35487. 35487, descida para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-6, reporte passando a posição toque. Esta 3-2 subida de Yamaha, descida então para 4 mil, 5487, reportarei toque. E guardando pista livre. Guarda. Boa tarde, Júlio. 1924, solo agora 07, direita 121, leste 19, solo a livrar, bem-vindo. Obrigado, bom trabalho, até. Vento 120 graus, 109, pista agora liberada, pouso autorizado. Afirmativo, 120 com 10, povo autorizado, tá? 3566. O próprio Natal Uniforme, Marco Uniforme, chama a torre. Sou reportante, ataque 6 Juliette, para ingresso. Já alto antes da Juliette, vai chamar o voo 924. Solo LZ 5728 para o táxi. 1144 a bordo, 2:50, alterna Fortaleza. Webjet 5728, táxi autorizado, Vinha Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 1 18 9 5, ajuste no zero, 16 agora, bom voo. Autorizado então, Vinha Juliette Alfa, até o ponto de espera da 1 0 18 9 5, lá 10 no meio, altímetro 5728. Dia 3660-0050, chegada Mari. Aquilo prossiga para o setor sudoeste da ilha após seu regresso quando tiver atingido. Dois anos, senhor, achando táxi, uniforme, é uniforme. 2728, se aproximando, pode esperar da 10 pronto. Tá 3566, solo agora 09, direita 219, solo. Solo 209, obrigado. Web 5728, vento 1-10 graus com 10 nós, pista liberada, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem 5728. Bom voo. Fala, boa tarde, tá 3566, Librando. São 3566, boa tarde, táxi via Alfa, reportante ao táxi da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso, 3566. No 924, ingressa via Juliette, posição de número 5, pátio principal. E a Juliette, posição 5, gol no 924. Cinco 4 8 7, para interceptar o localizador, cuve à direita para o 1-2-0. 1-2-0, seria a nossa esquerda então, 5 4 8 7. Afirmativo, esquerda 120, vai descer para 2000 pés, ajustado em 10, 16. Gente, esquerda 120, daqui a um minutinho deve dar um cúmulo do nosso lado e a gente vai descendo para 2000, como 16, 5427. Copiado, é um cúmulo. Então após o cúmulo, 5427 tiver condições, pode voar na approach Duna, posição Duna, 10 no meio ajuste. 7, após o cúmulo, agora Duna, 5427. 130 milhas, radial 320, sente, aguarde coordenação e copo, ok? Charlie, Charlie, Serra. Justo em Salvador, 10, 16. Controle 199, decimal 8, transfere e bom voo. 5728, obrigado.